Capítulo 10. O lado prático de sua presença. Não tenho certeza de quando aconteceu, nem de como aconteceu, mas em alguma época da história da igreja, o sermão se tornou o foco dos nossos cultos. Certamente, a mudança foi sutil e até justificada. É o grande valor que damos à palavra de Deus. No entanto, para mim, essa razão não é suficiente. Não digo isso para desvalorizar as escrituras. Acontece que a presença física da Bíblia nunca deveria se tornar o substituto do Espírito de Deus sobre o seu povo. E Israel acampava em volta do tabernáculo de Moisés, que abrigava a Arca da Aliança. Era ali que a presença de Deus habitava. Era o centro absoluto da vida da nação. E isso era prático para eles. Israel acampava em volta da presença de Deus, enquanto a igreja frequentemente acampa em torno de um sermão. De alguma forma, devemos ajustar o que for necessário para redescobrir a natureza prática da presença de Deus, sendo central em tudo o que fazemos e somos. Dizem que 95% das atividades da igreja primitiva teriam parado se o Espírito Santo tivesse sido removido delas. Mas também é declarado que 95% das atividades da igreja moderna continuariam normalmente, porque há tão pouco reconhecimento da presença do Senhor. Felizmente, essa porcentagem está mudando, pois Deus tem nos preparado para seu forte sopro da presença nesses últimos dias e sua respectiva colheita. Porém, ainda temos um longo caminho a seguir. Sermos centrados na presença como igreja, família e indivíduos deve ser uma prioridade novamente. É o que está no coração de Deus para nós, pois nos ajuda a amadurecer na tão importante questão de confiança, com todo o nosso coração. Um dos pensamentos mais arrogantes que podem entrar na mente é que a presença de Deus não é prática. Uma mentira como essa nos impede de descobrir o quanto o Senhor está perto. Ele é o autor do livro, o criador da vida e a inspiração para a canção. Ele é o supremo em praticidade. Viver consciente de sua presença conosco é uma das partes mais essenciais desta vida. Seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. O estilo de vida Deus conosco é o que herdamos de Jesus. Devemos viver com a mesma prioridade da presença para ter o mesmo impacto e propósito que ele teve. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, verso 5. A confiança nos levará além do entendimento, às esferas que somente a fé pode descobrir. A confiança é construída através da interação e da consequente descoberta de sua natureza, que é boa e perfeita em todos os sentidos. Nós não cremos porque entendemos, nós entendemos porque cremos. O entendimento que recebemos dessa maneira é da mente renovada. A descoberta de uma expressão mais completa da natureza e da presença de Deus é aumentada de maneira exponencial com um simples elemento chamado confiança. Reconhecer a Deus é o resultado natural de quando confiamos nele. Aquele em quem confiamos acima de nossa existência deve ser reconhecido em todo aspecto e em toda parte da vida. A palavra reconhecer, na verdade, significa conhecer. É uma palavra excepcionalmente grande, encontrada nas Escrituras, com uma grande variedade de significados. Mas para mim, o que mais se destaca é que essa palavra frequentemente aponta para a área da experiência pessoal. É maior do que o conhecimento mental. Está além dos conceitos em si. É um conhecimento através de encontro. Aliás, Gênesis 4, verso 1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Obviamente, uma palavra dessa natureza é mais do que uma ideia. É uma profunda interação. A jornada à presença. A confiança torna a sua presença mais detectável. Deus se torna muito mais tangível para quem olha para ele com confiança e expectativa. Como já mencionei, a minha ferramenta mais forte para descobrir a presença de Deus é o meu afeto por Ele. Mesmo assim, Ele é o iniciador, Ele é apaixonado pela humanidade e escolhe se aproximar nesses momentos gloriosos. Não posso imaginar a vida sem o privilégio maravilhoso de amá-lo. Ele se aproxima, chega bem perto. Essa passagem de Provérbios 3 indica que quem confia no Senhor deve reconhecê-lo até conhecê-lo e encontrá-lo. Minha paráfrase pessoal seria algo como: em cada parte da sua vida, reconheça-o, até que isso se torne um encontro pessoal com ele. Ele tornará sua vida melhor. Nunca gostei da ideia de apresentar fórmulas que barateiam a nossa caminhada com o Senhor, e certamente não quero parecer estar fazendo isso. Entretanto, reconhecer a presença de Deus e ter um encontro com Ele certamente farão as coisas funcionarem melhor na vida. É uma certeza. É essencial que o autor, criador e inspiração da própria vida esteja a bordo, como o nosso total conhecimento. Muitos de nós têm buscado uma vida de fé por muitas razões importantes. A esfera dos milagres é uma delas. Milagres são agora uma parte normal de nossas vidas, em quantidades que nunca achei possíveis. É maravilhoso, mas ultimamente tenho me perguntado se não poderíamos ir além do que temos visto na esfera dos milagres, se usássemos a nossa fé para descobrir a presença de Deus, assim como a temos usado para alcançar vitórias. O ponto central é: use sua fé para descobrir a presença permanente de Deus em sua vida. Ele nunca nos desaponta. O resultado impressionante é aprender a viver as questões da vida com a presença de Deus. Jesus fez isso perfeitamente. A presença de Deus sobre nós nos norteia perfeitamente. Quando a bússola do meu coração descobre a presença de Deus, todas as outras coisas se encaixam mais facilmente. E mesmo que eu não tenha a resposta que estou procurando em cada área específica de necessidade, reconheço que a presença me guarda do medo e da ansiedade que bloqueia meu acesso às respostas. A ordem divina enche a vida daquele que tem a presença como prioridade. Arrependimento profundo. A confiança é a expressão natural daquele em arrependimento profundo. A natureza dessas duas realidades é bem ilustrada no verso 1 de Hebreus 6. Arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Neste versículo, vemos a natureza do arrependimento e da fé. Arrependimento de algo e fé em alguém. A imagem é a de alguém mudando de direção, de uma coisa para outra. Nesse caso, é do pecado para o próprio Deus. A presença dele é descoberta no arrependimento. Arrependimento significa mudar a forma como pensamos. Nossa perspectiva muda a respeito do pecado e de Deus. Com profunda tristeza, confessamos, reconhecemos completamente nosso pecado sem desculpas e nos voltamos para Deus, em quem colocamos toda a nossa confiança. Uma ilustração parecida é feita em Atos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor. Atos 3,19. Note o resultado final: que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Nesses dois versículos, vemos o padrão, a ordem que Deus criou para nos levar a Ele, a sua presença manifesta. Enquanto éramos pecadores, Deus nos escolheu para conhecê-lo de maneira que pudéssemos ser totalmente restaurados ao nosso propósito original, viver em sua presença e hospedá-la. Ou andamos em arrependimento, ou precisamos nos arrepender. O arrependimento é um estilo de vida de estar face a face com Deus. Se não temos isso, devemos voltar, devemos nos arrepender. Oração no Espírito Santo. Neste livro, focamos dizer que a presença de Deus é descoberta em oração. E apesar de isso ser uma verdade óbvia, muitas pessoas aprendem a orar sem a presença, pensando que Deus está procurando a disciplina delas. A disciplina é uma parte importante da caminhada com Cristo, com certeza. Porém, o propósito do cristianismo nunca foi ser conhecido por suas disciplinas, mas por suas paixões. A oração é a expressão suprema do relacionamento com Deus. É a aventura de descobrir e orar de acordo com o coração dele. Muitos passam a vida orando a Deus, enquanto poderiam estar orando com Deus. Essa parceria com suas respostas e vitórias deve ser a fonte da nossa plenitude de alegria. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1, verso 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios 6, verso 18. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, verso 4. Quando fazemos orações ungidas, oramos de acordo com o coração de Deus. O coração dele está sendo expresso através de palavras, emoções e decreto. Encontrar o coração de Deus é uma maneira certa de se encaixar em sua presença. O privilégio de trabalhar junto com ele é uma parte da missão dada àqueles que se doariam para hospedar bem sua presença. Orar em línguas nos edifica e nos fortalece. Nesse tipo de oração, a presença de Deus nos lava para nos trazer um grande refresco. Eu acho um pouco triste quando as pessoas enfatizam que as línguas são o menor dos dons, o que parece lhes dar o direito de ignorá-lo ao buscar somente os maiores dons. Se algum dos meus filhos pegasse o presente que eu lhe dei de aniversário ou Natal e recusasse abri-lo porque o considerou de menor valor do que os outros, ele iria ouvir de mim um sermão que não esqueceria tão cedo. Qualquer dom que vem de Deus é maravilhoso, glorioso e extremamente necessário em seus propósitos plenos para nós. Esse dom em particular é brilhantemente eficaz para viver na presença continuamente. Expressão criativa. Um dos grandes mistérios da vida é ver os descendentes do Criador mostrarem tão pouca criatividade na igreja e na vida em geral. Eu não acho que essa carência venha de pessoas que gostam de ficar entediadas ou gostam de controlar tudo. Geralmente vem de um desentendimento sobre quem ele é e como ele é. As pessoas muitas vezes temem tanto estarem erradas que não se atrevem a tentar algo novo, pensando que irão desagradar a Deus. Se mais pessoas descansassem em sua bondade, nós provavelmente propagaríamos uma imagem mais correta do Deus que nunca é chato. Ele ainda é criativo e é da nossa natureza sermos também. Durante meus tempos de oração, tenho que ter papel e caneta comigo por causa das ideias que tenho enquanto oro. Eu costumava pensar que era o diabo tentando me distrair enquanto eu orava. Isso acontecia porque eu media a minha oração pelo tempo que passava numa conversa em que só eu falava. Deus mede a oração através do tempo que passamos em interação com Ele. Tempo na presença do Senhor libera ideias criativas. Quando passo tempo com Deus, lembro-me de ligações que preciso fazer, projetos que já havia esquecido há muito tempo e coisas que havia planejado de fazer com minha esposa ou com meus filhos. As ideias fluem livremente nesse ambiente porque é assim que ele é. Tenho ideias em sua presença que eu nunca teria em outro lugar. Discernimento sobre como resolver problemas ou sobre pessoas que precisam ser reconhecidas vem todo nesse momento de troca de comunhão entre Deus e o homem. Devemos parar de culpar o diabo por todas essas interrupções. Muitos de nós enxergam um diabo muito grande diante de um Deus muito pequeno. E enquanto o inimigo de nossas almas trabalha para nos distrair da presença, ele muitas vezes leva a culpa quando nem está por perto, por causa do nosso desentendimento sobre o que o nosso Pai valoriza. Quando nos damos conta de que muitas vezes é Deus interagindo conosco, podemos aproveitar muito mais o processo e agradecê-lo por preocupar-se com esses detalhes de nossas vidas que às vezes consideramos pequenos demais para o seu envolvimento. O que importa para nós, importa para ele. Essas ideias são fruto de uma conversa de mão dupla. No entanto, a fim de não deixar o privilégio da interação com Deus para fazer outras coisas, eu escrevo essas ideias no papel para que eu possa retornar à minha adoração e comunhão com Ele. As anotações que faço me dão direções que eu posso checar depois. Pelo fato de Deus estar repousando sobre nós, devemos esperar novos níveis de ideias criativas para impactar nosso mundo. Ao falar de criatividade, não estou me referindo apenas à arte ou à composição de músicas. Criatividade é o toque do Criador em todas as áreas da vida. É a necessidade do contador e do advogado, tanto quanto do ator e do músico. Devemos ter expectativas disso quando somos filhos do próprio Criador. Tempo de oração, tempo de adoração. Meus tempos de oração têm cada vez menos a ver com questões de necessidade e têm cada vez mais a ver com descobrir a pessoa maravilhosa que se doou livre e completamente por mim. Lembro-me de ouvir Derek Prince pregar sobre esse assunto 40 anos atrás, pois me impactou profundamente. Ele disse que se temos 10 minutos para orar, gastemos 8 em adoração. É incrível o quanto podemos pedir em 2 minutos. A adoração se tornou uma parte primária da vida. É maravilhoso quando adoramos em nossos cultos, mas é superficial quando é apenas nos cultos. A minha vida pessoal deve ser de contínua adoração para experimentar as transformações pelas quais anseio. Sempre nos tornamos como aquele a quem adoramos. Eu ainda creio na oração e na intercessão. É uma alegria, porém, meu coração tem essa inclinação para a presença, que é maior do que as respostas que procuro. Existe uma pessoa a ser descoberta diariamente. Ele deve ser desfrutado e descoberto repetidamente. Essa é a sua ideia, a ideia do Senhor. Eu posso buscá-lo apenas porque ele me encontrou. Férias de 5 minutos. Uma das partes mais significativas da minha vida são os 5 minutos de férias que tiro. Eles podem acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. A quantidade de tempo pode variar, mas a atividade se mantém a mesma. Por exemplo, se estou no meu escritório, peço à minha secretária que segure minhas ligações por alguns minutos. Sento-me e geralmente fecho os olhos e faça uma oração como essa: Deus, irei me sentar aqui em silêncio, simplesmente para ser objeto do seu amor. O fluir do amor dele por nós é imenso, comparado com as águas que fluem nas cataratas do Niágara, exceto que o Niágara é pequeno demais. Tornar-se consciente desse amor e experimentá-lo é maravilhoso além das palavras. E ainda tem o benefício adicional de lançar fora todo medo. Existem apenas duas emoções básicas na vida: amor e medo. Voltar a minha atenção para o amor dele por mim apenas aumenta meu amor por ele. É uma festa de amor sem fim, na qual eu me deleito nele, enquanto ele se deleita em mim, o que apenas aumenta meu deleite nele. Ele é o prazer máximo e deve ser estimado como tal. Muitos de nós foram criados pensando que havia muito trabalho na oração. Na verdade, eu ainda valorizo esse modelo, mas agora, somente quando resulta do estilo de vida, na presença e na paixão. A oração é muito mais eficaz quando estou apaixonado. Descobrir sua presença diariamente é a maneira infalível de permanecer apaixonado. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmo 16, verso 8. Esse salmo de Davi é um dos meus favoritos por várias razões. É um salmo de descoberta da presença. É concluído no versículo 11 com: Na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Fartura de alegrias onde? Na presença. Haveria mais alegria na casa se nos tornássemos mais conscientes daquele que mora nela. O versículo mencionado acima é singular por causa do seguinte conceito: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Aqui a palavra posto significa colocado, ou seja, colocar algo em seu devido lugar. Colocar Deus diante de si se tornou uma prática diária para Davi. Ele voltou a sua atenção para o Pai até que se tornasse sensível a ele. Davi, o mais honrado nas Escrituras, como um homem da presença de Deus, disse que era assim que levava a vida. Considerando o resultado da vida dele, acho que não é um exagero dizer que isso foi o segredo de seu sucesso na presença. Ele sabia que se não voltasse sua atenção para o Senhor que estava com ele, viveria sem direção. Ele ficaria sem o ponto de referência em sua bússola, que coloca todas as outras coisas da vida em seu devido lugar. Leia até que ele fale. Enquanto a adoração é a maneira principal que Deus usou para me ensinar sobre sua presença, a segunda mais importante seria meus encontros com ele através de sua palavra. Eu amo tanto as escrituras. A maior parte do que aprendi sobre a voz de Deus tem sido aprendido na leitura da sua palavra. Eu creio no estudo intenso das escrituras, mas leio principalmente por prazer. Na verdade, eu sempre leio por prazer. Deus já falou comigo inúmeras vezes ao longo dos anos, através das páginas de seu livro. Agora tenho o hábito de ir à sua palavra quando preciso de direção, conforto, discernimento ou sabedoria. Se estou atribulado com alguma coisa, leio Salmos. Todas as emoções são bem representadas naquele livro e eu leio até ouvir a minha voz num salmo. Quando ouço o clamor do meu coração, sei que encontrei a página certa onde parar e me alimentar. Deve ser parecido com as ovelhas que encontram um pasto abundante onde se alimentar. Elas param e tiram proveito do lugar. Assim é minha vida. Eu paro e me alimento da interação maravilhosa, da voz e da real presença de Deus que é manifesta através da sua palavra. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Há duas coisas importantes que eu gostaria de apontar nesse grande versículo. A primeira é o fato de que a fé vem do ouvir, não de ter ouvido. A segunda é que a fé não vem necessariamente de ouvir a palavra. A fé vem do ouvir. A nossa capacidade de ouvir vem da palavra. Ser alguém que ouve agora é ser alguém que tem um futuro de grande fé. Nossa vida inteira está ligada à voz dele. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Comunhão com o corpo. Deus ama a igreja. Ele ama a ideia, o potencial e tudo o que tem a ver com a igreja. O seu corpo, de seu filho na terra, aliás, ele declarou que o zelo por essa casa o consumia. Ele devotou a sua força, a sabedoria e as suas intensas emoções a essa casa na terra, seu eterno lugar de habitação. As experiências que tenho a sós com Deus no meu lar não têm preço. Não as trocaria por nada no mundo, mas tampouco trocaria os momentos maravilhosos que tenho tido ao longo dos anos nas reuniões de centenas e milhares. Esses também são momentos impagáveis que nos preparam para a eternidade em que pessoas de todas as tribos e línguas darão louvores ao Senhor. Essa é uma alegria indescritível. Algumas coisas são reservadas para o indivíduo, mas algumas coisas são preciosas demais para serem dadas a apenas uma pessoa. Elas devem ser compartilhadas com um grupo de pessoas, um corpo, uma igreja. E há aspectos da presença de Deus que somente serão experimentados em nossas reuniões. A liberação exponencial e a descoberta da presença são iguais ao tamanho do grupo de pessoas unidas, com o propósito de exaltar o nome de Jesus em louvor. Há vezes em que Deus nos permite reconhecer a sua presença apenas em meio à multidão. Isso não é uma rejeição. Ele simplesmente anseia que compartilhemos a sua alegria no todo, construindo um histórico pessoal. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm chegado até mim pedindo oração para a liberação de um dom para o ministério, através da imposição de mãos, geralmente acompanhado de profecia. Tem sido um grande privilégio de vida ver como Deus usa a sede dessas pessoas e a unção na minha vida para impactar outro vaso disponível. E apesar de a imposição de mãos ter se tornado mais importante nos últimos anos, como deveria ser, para alguns, ela tem se tornado um atalho para a maturidade, que realmente só pode ser desenvolvida através de muitas horas de serviço fiel. Receber uma resposta instantânea é quase sempre preferido por aqueles criados nessa cultura de gratificação imediata. Às vezes esquecemos, os dons são gratuitos, a maturidade é cara. Creio que dar e receber a imposição de mãos é um privilégio maravilhoso, mas como muitos, eu já vi isso sofrer abusos. Esse abuso provavelmente é a razão porque muitos da geração dos meus pais rejeitavam completamente o conceito de imposição de mãos. Mas os testemunhos desse grande princípio estão trazendo frutos inegáveis para a glória de Deus. A aprender como acessar essa grande unção na vida de outra pessoa é uma chave importante para a conquista pessoal. A liberação de um dom através da imposição de mãos é um feito totalmente de Deus. Nós não somos máquinas automáticas em que alguém digita seu pedido, aperta um botão e recebe o dom desejado. Às vezes, as pessoas me dizem que querem o dobro do que eu tenho. Bem, eu também. Se fosse assim tão fácil, eu estenderia as mãos sobre mim mesma e oraria: receba o dobro. Ultimamente, tenho dito às pessoas: eu posso estender as mãos sobre você e liberar unção sobre sua vida, conforme Deus quiser, mas não posso dar a você a minha história com Deus. Existe algo impagável na vida de uma pessoa que deve ser desenvolvido e protegido a todo custo. Sua história particular com Deus. Se você faz história com Deus, Deus fará história através de você. Essa história criada quando ninguém está olhando é quem nós somos quando estamos sozinhos. É vista no clamor de nossos corações, na forma como pensamos, no que oramos e em como valorizamos o próprio Deus. Nossas vidas são moldadas quando não há ninguém para nos aplaudir nossos sacrifícios e esforços. Esses são os momentos em que aprendemos mais sobre hospedar a sua presença. É quando não há ninguém por quem orar, ninguém a quem servir. É onde as fronteiras relacionais são determinadas. Estou aqui porque Deus pode me usar, ou estou rendido porque Ele é Deus e não existe honra maior na vida. Jesus teve seu encontro com o Espírito Santo em seu batismo nas águas. Uma multidão assistiu. Provavelmente poucos, se houve alguém, tinham ideia do que estava acontecendo. Entretanto, era nas noites no monte, quando ninguém estava vendo, que suas grandes conquistas aconteciam. A história foi feita nele, antes da história ter sido feita através dele. Ele amou o Pai antes de poder